Queima, queima, queima, queima a cidade. Acende a tocha, bota fogo bem na avenida. Distraída para a morte, ele tava ali. E eu, babaca que eu sou, eu tive pena dele. E quando dei por mim, meu peito tava aberto. Ele pegou o seu serrote e rasgou meu externo. Agora eu fico aqui sangrando. Queima, queima, queima, queima a cidade. Eu taco fogo, jogo bosta nas igrejas. Tento dar fim à nossa sanidade, pois bobiei e tiraram meu chão. Hoje bato cabeça, grito forte e toco piano. Limpo a bunda com os papéis que tinha nos planos. Agora eu sou o rei em cima dos cacos de vidro. Degolo meu filho antes de ter nascido. Faço das minhas tripas coração. De uma rodoviária retiro samba canção. Eu mato Alice com um tiro bem na testa. Percebo a merda e me escondo na floresta. E os dragões me perseguem e queimam a mata pra ver se eu volto pra cidade e enfrento a suástica. Queima, queima, queima, queima a cidade. Explodo trens, derrubo carros com minha bazuca. Envelheço, bebo escote, jogo sinuca. Sou escrachado, sou nocivo e irreverente. Desavio a depressão mostrando os meus dentes. E quando morrer lá de cima vou assistir esta merda de cidade auto se destruir. Choro baixinho, grito de dor. Eu toco um lamento, depois vou expor. Choro baixinho, grito de dor. Tomo meu vinho, pois o som acabou. Prólogo. Vou fazer minha viagem pela estrada de tijolos amarelos. E quando chegar no Mágico de Oz, vou pedir que me bote um cyberimplante, um cotovelo biônico para nunca mais sentir dor nele. Não existe lugar melhor que nossa casa. Não existe coisa mais falsa que nossa vida. Não existe inconstância maior que nossos planos.